cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova. Estamos a deambular, a chegar ao final do ano, e conseguimos ainda chegar ao final do ano com uma estreia. A pessoa com quem iremos falar é a primeira vez que o faz aqui para a Boa Nova. Não que as bandas por onde tenham andado já não tenham sido aqui de destaque e várias vezes referidas. Aliás, há até um conjunto de críticos, que os tenho, e ainda bem que assim é, que diz que eu vou muitas vezes a Braga, que muitas vezes há aqui bandas de Braga, que às vezes vamos esquecendo outras. Pois bem, a circunstância é que em Braga há defeitamente boas bandas, e inclusive pessoas que se dispõem, através de um primeiro contacto, desde logo, a falar aqui para a Boa Nova, o que torna tudo muito mais fácil, como compreenderão. Pois bem, mas uma vez mais é para Braga que estamos a falar. Uma banda que também tem a mão em termos de gravação, por exemplo, de Buda Guedes, que já esteve várias vezes aqui na Boa Nova a propósito das bandas a que está ligado, e à sua própria editora. Mas estamos a falar dos Máquina del Amor, e podemos dizer que este é um sumo disco. Houve um primeiro homónimo, já lá vão 2 anos, que não foi aqui de destaque na Boa Nova, mas por via do novo, que se chama curiosamente Disco, está o ensejo para falarmos hoje com o Miguel Macieira, um dos membros desta banda, e que, como já referimos, banda essa que tem raízes quer nos Peixavião, quer nos Smix Mox Mux. Antes de mais, bem-vindo aqui à Serra da Estrela, ainda que virtualmente. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Em meu nome e em nome dos Máquina del Amor. Pois bem, então vai ter que acreditar em mim de que de onde estou consigo ver a serra bem branquinha. E quase com este elemento profundo temos feito aqui uma trilogia entre nós dois, a serra com a sua neve, e este disco Parece que está aqui criados os elementos ótimos para uma tarde bem passada. E não digo isto dúvida. Porque, efetivamente, vocês dizem logo à partida que este disco é um disco para ouvir de headphones. Diga-me porquê essa vossa intuição. É um disco para ouvir headphones. Portanto, nós dizemos ou para ouvir headphones ou para ouvir muito alto e dançar. Aliás, nós dizemos que este disco é a banda sonora de um filme que ainda não foi feito. Eu diria que é um disco mais intimista, de reflexão também, mas também tem momentos de explosão. Portanto, acho que o ouvinte consoante sinta melhor ouvir música de headphones mais sozinho ou pôr a música nas alturas, ouvir o disco, acho que cai bem de qualquer das formas. apresentados aqui os Máquina del Amor, que é um disco que está aí em breve, já está disponível para venda, e que junta, portanto, o Ronaldo Fonseca, o Filipe Palas, o José Figueiredo e então o Miguel Macieira. E, que dizem as boas línguas que este disco vem a fundar, para além de elementos de duas bandas, também o melhor das duas. Diga-me a sua opinião sobre a quem se refere assim ao disco dos Máquina del Amor. Olha, eu venho de lá dos Schmick Smock Smoke, e os Schmick Smock Smoke são três elementos, e os três estão nos Máquina del Amor. Relativamente aos Schmick Smock Smoke, não há dúvida nenhuma que os melhores estão nos Máquina del Amor também. É uma lapalice. Relativamente aos Peixadeão, diria que alguns dos melhores estão, porque os outros três elementos também são três extraordinários músicos, e seria injusto dizer que o melhor dos Máquina del Amor o melhor dos Peixe Avião estão na Máquina del Amor. Portanto, parte do melhor dos Peixe Avião também está na Máquina del Amor. Eu presumo que esta alusão também tem a ver muito com a sonoridade, é que ao ouvir este disco, e aliás quem está a ouvir a nossa conversa vai apanhando as músicas que vamos intercalando, vai perceber que haverá aqui pontos de contacto, o que é inevitável. É inevitável, portanto, nós somos um grupo de amigos, né? Tanto que partilhamos o mesmo espaço há alguns anos desta parte, portanto já nos conhecemos há muito tempo e naturalmente temos as mesmas influências, estamos juntos com alguma regularidade e portanto estranhar seria se não houvessem pontos de referência comuns, portanto acho que é normal, vá. Thank you. falar aqui do disco, bem, do disco, que se chama disco, e que efetivamente é um segundo trabalho, ainda que o primeiro, se calhar a culpa nossa, passou um bocadinho aqui à margem, não houve a oportunidade até para entrevistar a esse propósito. Ainda que lá em casa haja quem conheça esse trabalho, quais são, vocês entendem, como os pontos diferentes para este, entre o álbum homónimo e este agora que sai 2 anos depois? Portanto, eles são muito diferentes. Primeiro, a forma como foram construídos, desenhados. Vá. O primeiro, nós fomos para uma casa isolada em Carranzeda de Anciães, portanto, no meio do monte, vá, portanto, mais propriamente na Freguesia de Zedas, e foi uma sessão de improviso, do início ao fim. Portanto, nós estivemos lá 3 dias e carregamos no play, ou melhor, no rec, neste caso, e o disco foi os melhores momentos dessas sessões de improviso. Portanto, foi mesmo uma sessão de improviso. Tínhamos algumas ideias, mas basicamente foi improviso. Este segundo foi diferente. Portanto, nós fomos desafiados por um espaço cultural lá em Braga, que se chama Generation, que tem uma rúbrica que é trabalho de casa, em que convidam uma banda, em que faz uma residência artística, e o culminar dessa residência artística é um espetáculo único, vá, com temas novos, só com temas novos. E, portanto, nós também trabalhamos muito sobre o improviso. Portanto, nós juntamos-nos e começamos a tocar, mas estamos sempre a gravar, e depois tentamos aproveitar as melhores ideias que são geradas desse improviso. Mas a forma de fazermos os álbuns, portanto, foi realmente diferente. Portanto, aqui foi mais pensado, diria eu. Há dias falávamos dessa residência artística, até no advento com um dia de telefone. Falávamos das vantagens de não só para os próprios músicos, mas também para aqueles que vão assistir, não é? Que de algum modo acaba por despertar às vezes uma veia que até estava ali, uma vocação que estava ali de algum modo entorpecida. E acha que isso também tem sido uma das razões principais para que Braga vá fervilhando? Braga, e não só, enfim, quando fala Braga, fala todo esse redor, esse Minho, tenha sido um fervilhar, um alfobre de tão bons projetos? Em primeiro lugar, obrigado por estares a referir aos bons projetos de Braga, estar-nos incluído também. Mas Braga, portanto, em Barcelos também estão a acontecer coisas muito, muito interessantes e muito fortes, vá. E Braga também. Braga teve um primeiro boom, vá, na década de 80, em que a Câmara patrocinou uma coletânea com as melhores bandas, as bandas de Braga, em que despontaram bandas, por exemplo, como os Mão Morta, na altura, como os Pai Melga, que eventualmente não dirá muito aos ouvintes, mas era uma grande banda. Portanto, houve uma série de bandas que saíram nessa altura. Depois a Câmara ciclicamente foi voltando a fazer esta coletânea. Portanto, eu creio que a última vez que esta coletânea saiu, se não estou em erro, foi em 2004. E, portanto, também em 2004, com o Euro, em Braga tivemos um novo estádio. Claro. E o antigo estádio, que é um edifício, vá, emblemático, diria eu, com o novo, o antigo ficou um pouco esquecido, né? E a Câmara investiu no antigo estádio e criou lá cerca de 10 salas de ensaio. E que ajudou muito a este mood, este novo fôlego de novas bandas em Braga. Portanto, há muitas bandas que ensaiam lá, a malta cruza-se, conhece-se e mistura-se, não é? Portanto, e gera aqui um novo fôlego na música em Braga. Em Barcelos também. Em Barcelos estão a aparecer, e já desde a década de 80 também, 80, 90, que estão a sair lá grandes bandas. E, portanto, eu diria que o Minho, de uma forma geral, Guimarães também tem uma série de bandas, portanto, eu diria que o Minho, de uma forma geral, recomenda-se, Pedro. Sim, com vantagem que depois há aqui movimentos sinérgicos, não é? É a Cobra Discos, é a PAD, é a Coletânea à Sombra de Deus, quer dizer, tudo isto vai convergindo para um elemento comum. Isso faz-me perguntar-lhe, até em alguma antecipação a esta pergunta, porque tinha mais espaço para a frente, mas faz-me perguntar, e a visibilidade depois destes projetos? Há quem diga muito que em Portugal, se as coisas não forem em Lisboa, parece que não aconteceram. Mas vocês, até porque estão muito perto do Norte, mais facilmente se calhar vão à Galiza do que vão a Lisboa. Como é que, enfim, enquanto membro, quer agora de Máquina de Amor, quer como membro de Speak Talk Smooks, como é que vê essa realidade? Eu diria que essa realidade seria verdadeira há uns anos atrás. Entretanto, apareceu algo chamado internet que... baralhou isto tudo. Que apagou um pouco essa ideia, não é? Portanto, eu recordo-me, por exemplo, o primeiro EP que nós lançamos com o Smith Small Smokes foi algo de super caseiro e teve um impacto considerável. Nós não estávamos à espera disso. Portanto, chegamos a muitas pessoas... fomos contactados por muitas pessoas que nos queriam agenciar, que nos queriam apoiar, fomos a Lisboa vezes sem conta também, portanto, e portanto eu diria que sim, eventualmente uma banda da capital poderá ter mais facilidade até a nível dos mídia, né? mas nós somos de Braga e estamos na Rádio Boa Nova, portanto, Pedro, se calhar as coisas já não são o que eram. Mas aproveito também para divulgar, portanto, dia 29 deste mês vamos estar no Porto, nos Maus Hábitos, e no dia 20 de janeiro vamos estar em Lisboa, no Sabotage, a apresentar também este novo trabalho. Quanto aos espetáculos ao vivo, tem a percepção de que o lançamento de cada disco potencia efetivamente esses espetáculos, ou aqui no caso específico, até pelo tipo de música que lá está vertida, e com isto estou-me a referir ao ser mais instrumental do que provavelmente cantada, já iremos falar sobre isso, não há uma ligação direta entre os discos e depois os concertos? Olha, eu diria que há uma ligação direta, aliás, porque este disco foi gravado todos, portanto, não foi gravado por takes, não, ou por pistas, quero dizer, portanto, estávamos quatro numa sala, carregaram no rec e o que estamos a ouvir foi tocado ao vivo, digamos assim. Houve muito pouco trabalho a nível de produção pós-gravação, portanto, houve algum, naturalmente, portanto, mas tentamos conseguir ao vivo mostrar e deixar as pessoas experienciarem o que ouvem também no CD. Agora, as nossas músicas não são mainstream, não é? Portanto, temos essa consciência. Não é parte A, refrão, parte B, refrão. Portanto, não tem este tipo de construção. Eu diria que é parte A e depois é repetido vezes 50, a parte A, portanto, a acrescentar novas camadas, novos layers sonoros. E, portanto, eu diria que os concertos serão todos diferentes, porque, precisamente, como não há partes distintas, é tudo uma só parte, uma onda musical, o mood também nos vai deixar experimentar e evoluir ao vivo. Mas não é um concerto tradicional, portanto, em que tenha um vocalista, uma pessoa à frente, a interagir com o público, portanto, realmente é instrumental, portanto. Mas, por outro lado, deixa-nos viajar e deixa a imaginação das pessoas interpretar também de forma diferente os nossos temas. Mas isso tem um reverso da medalha, que é aquilo que já várias vezes outras bandas referiram, no momento que fazem discos mais instrumentais, é que a divulgação é preterida, ou seja, mesmo as próprias rádios, de algum modo, colocam de lado estes trabalhos, especialmente porque lhe falta essa componente vocal. Sim, portanto, isto é a lei da procura e da oferta, não é? Portanto, o mercado, de uma forma geral, valoriza mais músicas com voz, não é? E eu aceito isso. Portanto, não, também gosto muito de bandas que tenham vocalista. Agora, nós não temos, é um facto. Portanto, nós não somos músicos profissionais, portanto, cada um de nós tem o seu trabalho, o que nos permite fazermos o que queremos, portanto, e darmos largas à nossa criatividade e à nossa imaginação. E eventualmente não vamos chegar a top 1 de vendas cá em Portugal, se calhar isso não vai acontecer, mas fazemos o que queremos e fazemos o que gostamos, e isso é muito importante para nós, Pedro. Claro, mas assim, é aquela ideia de que há algumas bandas que gostariam de passar, nós nem estamos preocupados com a divulgação. Isso parece-me um erro, aliás, eu creio que não é verdade, não é? Todos gostam de que, pelo menos, que a música chegue às pessoas. Pois, claro. Se gostam ou não, isso é um fator que não depende já tanto de vosso, não é? Agora, pelo menos que sejam ouvidos. Uhum. E, infelizmente, a ideia que eu tenho é que as portas para a divulgação da música são cada vez menores. Embora, há uma que ainda há pouco aludiu e bem, que é a da internet, só que a da internet tem uma questão, é que é muita coisa, não é? Às vezes é difícil, logo à partida, fazer uma separação. Entre outras vicissitudes, podemos falar do facto que as pessoas cada vez hoje mais não ouvem discos e ouvem um tema, pronto, e isso às vezes parte faz com que... De um tema, ou parte é? De um tema, exatamente. Tal é a oferta e ser tão fácil. Antigamente, quando se tinha um disco até em LP, alguém tinha que se levantar para passar para a música seguinte, e até mais que não fosse pela preguiça, ouvia-se o disco todo. Não, não. Ou melhor, Pedro, que era gravar da rádio e exatamente. Que o locutor não falasse, portanto, e pôr rec na cassete para gravar. Exatamente, é? Era uma questão de rapidez até, não é? Rapidez, exatamente. E de facto as coisas mudaram tanto, não é? Que hoje, infelizmente, parece que há alguém que dita o que é que se deve ouvir e depois de repente há muita coisa que passa à margem. e não seja às vezes até servir apenas como fundo sonoro para um texto, a música instrumental parece que não passa de todo. E já aludimos aqui, olha, já falámos disso aqui com os Dead Combo, com o Ronquial, enfim, os Gnomon, uma banda aí do Norte que nunca mais soube nada deles, mas que falei que vamos há cerca de 10 anos e que tinha música instrumental extremamente interessante, juntando aquilo que era o tradicional com novas sonoridades. E é transversal que hoje, a não ser efetivamente como complemento de um texto qualquer, é raro passar a música instrumental. É verdade. Portanto, mais uma vez é um pouco a própria oferta, não é? Portanto, nós temos as rádios mais comerciais, e não as vou publicitar, mas felizmente temos outras rádios, como a Rádio Boa Nova, que está atenta a outros géneros musicais. Sim, vale o que vale, mas pronto, efetivamente, pronto, tentamos ser algo diferente, assim, para fazer igual também já. E acho que o fazem muito bem, e felizmente existem outras rádios bons também, exemplos, que, sim, que enveredam por esse caminho. Vá. Por exemplo, Pedro, nós temos um tema, se não estou em erro, é o quarto tema do álbum, que se chama Nova Antiga. Uhum. Que é um tema com mais de 10 minutos, não é? E temos consciência que músicas com mais de 10 minutos é difícil passar na rádio. Portanto, daí também, eventualmente, temos escolhido o single, um tema que tem 3 minutos e meio, aproximadamente. Portanto, uhum. São aqueles standards, não é? Mas fazemos o que gostamos e vivemos muito bem com isso e felizes com isso. E o facto dos ouvintes da Rádio Boa Nova também estarem a ouvir a nossa conversa e estar o nosso disco em destaque é algo muito que nos deixa muito contentes. Thank you. sabe que quem estreia aqui na Banova, como é o caso de Miguel, tem uma fase de 3 desafios para passar. E espero que esteja disponível para eles. Ah, é? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos a isso. Ora bem, aí do alto de Braga, a ver-nos por um canudo, como quem está aqui a chegar ao Oliveira do Hospital, terá que acreditar em mim, se é que não conhece a cidade, de que temos aqui uma boa sala de espetáculos em termos de parque exterior. Temos aqui o Parque do Mandanelho, que tem, de facto, um bom palco, até é pena que seja tão poucas vezes usado, mas que os Máquina del Amor vêm fazer aqui um concerto. E os Beirões, como gostam de ser conhecidos por bons anfitriões, lhes dizem, podem trazer convosco, para além tanto da própria banda, tragam convosco duas bandas, dois autores que gostariam de partilhar o palco convosco. Quem é que os Máquina del Amor iriam convidar? Portanto, eu não vou falar pelos Máquina del Amor, eu vou falar por mim. Claro. Está bem, portanto, não. Felizmente também nós, os quatro, temos influências diferentes. Mas eu diria que, olha, os Dead Combo, acho que seria uma boa banda para partilhar um palco. Uhum. E os Paus também seriam outra banda, os Orelha Negra também acho que seria uma boa banda para partilhar o palco. Muito bem, muito bem. Serão interessantíssimo aqui teríamos. Muito bem. Agora o desafio é o outro. Vem, agora sim, uma banda da cena internacional. E chegam a Portugal e fazem o convite inverso. Nós queremos ter os Máquina del Amor no nosso concerto. Pois bem, uhum. De onde gostaria que viesse um convite de uma banda internacional? Portanto, há bocado já falei no Sport Vicente, portanto, que é uma referência para nós também. Se os LCD Sound System nos convidassem, também não diria que não. Mas eles já cá estiveram, estão distraídos, os LCD Sound System. Certo. Quando eles voltarem... O lançamento do novo álbum pode ser que... Muito bem, está. Nós vamos chamar a atenção, vamos mandar agora um... Obrigado. Okay. Fique descansado. Playing with this bow and dizem-nos que querem fazer um disco de tributo a uma banda nacional e que, entre outras, vão convidar os Máquina del Amor para fazer uma versão de um tema. Uhum. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema aqui o fariam? Olha, curiosamente, aconteceu há coisa de um mês isso. Outra grande banda de Braga, os Mão Morta, uhum, estão a comemorar 25 anos do lançamento do álbum SS21. Exatamente. Aliás, falámos disso há poucos dias aqui com... Mutantes S21. Mutantes, exatamente. E houve um tributo das bandas de Braga ao álbum. Portanto, nós fizemos duas versões. E fizemos a versão do Isso Depois. E portanto, nós temos uma sonoridade nossa, não é? Não temos um vocalista assumido e, portanto, nós interpretamos o tema da nossa forma. Portanto, nós às vezes, a título de brincadeira ou não, dizemos que estragamos. Portanto, é algo que nos dá prazer, estragar, desconstruir, digamos assim. E foi o que fizemos e acho que o resultado final, eu sou suspeito para falar acerca do resultado final, mas acho que foi muito bem conseguido. Estava uma interpretação muito bem conseguida, Pedro. E assim, quando é que verá à luz do dia esse trabalho? Não sei se eventualmente vai partir para a edição física ou online. Portanto, foi um concerto que aconteceu. E foi um concerto único, portanto, não sei se mais tarde estaremos a pensar, portanto, o conjunto de bandas que participaram, estaremos a pensar em partir para a gravação dos temas. Uhum. Para já, só quem lá esteve é que verificou as versões. Muito bem, estaremos curiosos para ver o que é que daí vem. Nós tínhamos falado com Adolfo Sousa Carnaval, até a propósito do álbum ao vivo, que saiu, julgo que no início deste ano, ao final do ano passado, e teve aqui também em destaque, e ele disse de facto que tinham várias coisas previstas, algumas ainda em desenvolvimento, para comemorar o Mutantes. Portanto, e é interessante, efetivamente, que assim seja, e que haja essa união entre as bandas, precisamente para comemorar. É bom que a música também seja comemorada. É que a conversa sobre mais trajes e passou tudo muito rápido. E o Miguel teve o condão de deixar aqui pistas muito interessantes. Para, enfim, hoje não podemos ouvir porque o tempo já não deixa, mas a verdade é que vamos estar atentos ao que andam a fazer e seguramente num próximo trabalho voltaremos a bater-vos à porta para enfim, destacar aqui na Boa Nova. Mas não podia... Ficamos à espera do convite para ir tocar, Pedro. Muito bem, muito bem. E iremos estar atentos. Agora. Não queria deixar ir embora sem uma questão. Criaram expectativas quanto à divulgação, já não digo às vendas, porque enfim, as vendas, como bem sabe, entram aqui variáveis que já ninguém controla. Mas quanto à divulgação deste disco e às pessoas que vão chegar a ele, criaram expectativas para ele? Não, eu diria que não. Olha, tu há pouco disseste que o comprar o CD, o objeto físico, o disco, cada vez mais está a cair em desuso. Eu concordo contigo. Eu, por exemplo, sou colecionador, gosto de comprar CDs, gosto de comprar discos, portanto, mas de uma forma geral sinto que isso está a acontecer. E, portanto, não tínhamos grande expectativa. Hoje em dia o CD é algo mais de divulgação, para enviar para as rádios, promocional. O álbum anterior teve à venda na FNAC e portanto, o impacto teve e o próprio público que vai esse espaço vá, eventualmente poderá não ser o público que mais poderá gostar da nossa sonoridade e, portanto, temos discos, nos concertos vamos levá-los connosco, estão à venda em alguns espaços, portanto, mas não temos uma expectativa de vender muitos CDs. A expectativa é de dar alguns concertos e dar a mostrar ao vivo o nosso trabalho. E a semelhança de outras bandas, também às vezes é no final desses concertos é que os discos efetivamente se vendem, porque as pessoas querem levar para casa uma memória do que foram. Não é? Passamos sempre fatura, tudo legal, portanto não... Muito bem, as pessoas estão à vontade. Aliás, fica o link na nossa página para o nosso Facebook e aí conseguem, quem quiser, de facto, aceder a voz para ter então a sua cópia. Ora bem, Miguel, foi um prazer falar consigo. Não quero ir embora sem desejar, efetivamente, boas festas para vós, para a banda e para as vossas familiares. E claro, a nossa quarta parte está aqui a promessa, se Deus quiser, que iremos falar seguramente mais vezes. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Um abraço para ti, para os ouvintes, e boas festas também para todos. Obrigado. Obrigado.